A humanidade, por não se conhecer, julga ser o que não é, julga possuir virtudes que em si não existem. Todos os bichos, animais irracionais, são livres pensadores. Cantam, passeiam, trabalham, produzem, de acordo com a sua categoria. Para serem racionais precisam do conhecimento da imunização racional, pois, daí nasce o equilíbrio fértil, completo e recompleto de tudo, terminando todas as dúvidas e experiências. O livre pensador é um bicho desequilibrado, que vive em experiência, e o racional é consciente, é equilibrado e possuidor de toda a felicidade. Onde existe o equilíbrio racional, existe o sossego e a paz, por estarem aí, todas as virtudes consoantes ao modo do padrão de vida, pela organização feita pelo domínio racional. Nesse mundo ninguém desfruta destes conhecimentos, e por isso, reina o desassossego entre todos, por serem livres pensadores e viverem na incerteza de tudo e por tudo. A imunização racional é o maior brilhante do mundo, e para consegui-la é preciso apenas ler esta obra assiduamente. Quem quiser ser imunizado, que leia. Quem quiser ter o equilíbrio racional, que faça por onde. Reina o sol com a submissão do tempo, e por serem encantados é que sofrem amargurados sem poderem suportar as variedades desse tempo, aonde são constantes as suas modificações, com bruscas mudanças de temperaturas, levando o corpo humano a quase não resistir à sua submissão. A natureza se revolta com seus habitantes, e essa revolta vai enfraquecendo-os aos poucos, como uma doença qualquer. Doenças provocadas pelas confusões, e os desentendimentos, que fazem tudo torto e errado nesse mundo. Onde existe o certo e o direito, não existem confusões. Nesse mundo, aparentemente tudo está certo, porque os errados dos errados não gostam que lhes mostrem, que provem os seus erros. E assim, errando cada vez mais, procurando sempre melhorar e essas melhoras sempre ficando no nascedouro. O melhor do mundo é quando todos forem imunizados racionalmente. Então sim. Enquanto existir a rudez, o desequilíbrio, a ganância, a inveja e o ciúme, tudo irá torto, e de pior para pior. Então, perguntam os viventes. E há remédio para solucionar esta deformação tão angustiosa e tão venenosa? Respondo eu, o racional superior. Há. É a imunização racional, uma vez imunizados, todos têm o conhecimento completo do porquê de tudo, e por isso, passarão a ter, em si, a salvação eterna. E assim, racionalmente, sempre vencendo, sempre triunfando em todos os pontos de vista, com modéstia, calma, obediência e persistência. Quantos musos sem luz a implorar o afago universal, prevendo que tal existe mas não sabendo como encontrar. Eis aqui, agora, o pleito da verdade das verdades que muitos encantados procuram, desvanecidos, por nunca o terem encontrado. O comércio abarrotado de livros embusteiros, apresentando as coisas misteriosamente no infinito, deixando todos atrapalhados, por não poderem mostrar a verdade das verdades, e por isso, vendo que ela não existe nessas filosofias, aonde brilha a autossugestão para o acréscimo das ilusões. Apresentam uma infinidade de verdades, mas sem base, e vão filosofando como podem, colocando tudo de lado por compreenderem a nulidade de todas essas filosofias. O poder da vida, e as suas soluções, não estão nessas histórias do filósofo homem, que aí nasceu como todos que não sabem por que nasceram, não viram como o mundo foi feito, e por isso, nada sabem definir. Fazem uma porção de livros, com uma infinidade de descrições ao seu modo de interpretar, mas não sabem, não viram, não conhecem nada do que dizem, por serem encantados e, como tal, verdadeiros cegos. Aqueles que procuram os livros e se aprofundam neles, ficam completamente desiludidos, e dizem: eu estou na mesma. Todos chegam à conclusão de que nada valem essas filosofias, porque não dão princípio nem fim à verdade das verdades. Forjaram toda essa papagaiada, dizendo que tudo sabem e não sabem nada. Eis porque o sofrimento vai aumentando e tragando todos, para mostrar que toda essa balofestia é um acúmulo de engrossamento, feito pelos engrossadores, para iludir e passar o tempo. Os de ideias mais fracas ficam obsedados e os mais fortes fazem os seus julgamentos e desistem desse mundo de veludos, dos sonhadores de grandezas que procuram fazer do povo um joguete com suas filosofias grosseiras. Não encontram nada de verdade por verem que esses engrossadores estão alheios a tudo, chegam à conclusão de que é esse o maior embusteirismo que existe no mundo. Desiludem-se então de tudo que se diz ser realidade. Procuram recursos dentro das filosofias que dizem estar com o saber e não encontram apoio. Então, compreendem todo o alcance do embusteirismo. Embusteirismo é tudo aquilo que não sabe dar solução de si, de onde veio e para onde vai, do porquê da existência do mundo, do porquê de tudo. Embusteiro quer dizer encantado, enigmático, misterioso, principiando pelo seu ser que não sabe como se originou e acabando nas demais coisas. Embusteiro é a razão de todas as confusões, de todas as lutas e de todo o mal que existe no mundo, por nada conhecer, nada saber e de nada ter certeza. No albor das esperanças, já vivem todos há muito, cheios de esperanças, recheados de esperanças sem limites, muitas delas, tornando-se, pelas variações, sonhos de flores do encanto, dos mil e tantos pensamentos, nas cogitações das realizações dos sonhos, para abrandar as algemas dos desejos. É assim a vida de todos, sempre com muitas esperanças que se multiplicam, porque os seres são insaciáveis, e nunca estão satisfeitos com o que têm. No vagar dessas ilusões, vivem todos uma vida de sonho, que sempre manteve o trono do jardim das esperanças, por não terem plena certeza das coisas. Quem tem certeza, não vive sonhando nem vive de esperanças. Essa é a vida dos castelos, dos sonhos, dos desejos, das venturas, que fazem com que os viventes tenham ânimo de viver, embora sofrendo, mas sempre com uma infinidade de esperanças. Na realidade são tão vagas estas coisas que, quando caem na realidade da vida, compreendem que tudo isso a que deram valor, é um fulgor que só está na ilusão. Então, dizem. A ilusão cega de uma tal maneira que somente quando estamos desiludidos é que damos pelas coisas. A vida só será boa quando for vivida racionalmente, por meio do conhecimento da imunização racional. A imunização não priva a liberdade de ninguém, dá sim, uma liberdade equilibrada. Com a imunização cessam a ganância, a inveja, o orgulho, a ambição, a traição e o ciúme. A imunização racional dará ao ser humano uma vida normal em tudo e por tudo, com uma regulagem completa para o perfeito equilíbrio do vivente. O pensamento se transformará em raciocínio, por estarem imunizados, e desse modo, todos viverão em marcha diferente dessa que há muito vem nesse mundo. A imunização racional é o maior tesouro do ser humano. E assim, brilhantes dias, brilhantes horas, alegres dias, alegres horas, brilhantes passos e alegres passos, multiplicando-se culminantemente.